suaranya dua bel, ada gitu dua. Di sopi suaranya dua bel, ada gitu dua. Pasamu senur di restoran. Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Oh. Que vibra lá dentro.